muito. Penas pra que te quero? Lá vai o carteiro, levando lero lero. Cidade é um labirinto. Penas pra que te quero, baby? Lá vai o carteiro, levando lero lero. Na boca um rock and roll animando a cidade, mostrando situações das esquinas do mundo. Cidade é um labirinto. Penas pra que te quero? Lá vai o carteiro, levando lero lero. Cidade é um labirinto. Penas pra que te quero? Lá vai o carteiro, levando lero lero. Na boca um rock and roll animando a cidade, mostrando situações nas esquinas do mundo. Donzela solitária espera na janela, recados esquecidos de um amor que já foi dela. Donzela solitária espera na janela, recados esquecidos de um amor que já foi dela. Executivo muito ativo, recebendo honorários, estilo absoluto do banco bancário. Donzela solitária espera na janela, recados esquecidos de um amor que já foi dela. Donzela solitária espera na janela, recados esquecidos de um amor que já foi dela. Executivo muito ativo, recebendo honorários, em sigilo absoluto do roubo.